sacode, o bicho pega. O malandro ganhou um monareto, uma caixa de fogos, um carretel de linha, também uma pipa, também uma pipa. Que ele botou no alto pra avisar a massa que os cana já vinha. Segura a peteca.